tarde. Bom dia. Hoje o Patrão 77, informação em curso, Foxtrot, prossiga. Motivo, temos a Foxtrot, solicita 360 Vitória. Autorizado 360 Vitória, pronto para cópia, senhor. Estimativo, prossiga. Azul 4177 autorizado para Sierra Brava Vitor Tango, nível de voo 360, Alterisk 50, decola da pistão no zero com curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto posição Bidev, controle 119.8, transponder 5546, Azul 4177. Autorizado Vitória 360, Alterisk 50, decola da 10, curva à direita, saída da EL até a posição Leda, após direto Bidev. 19.8 controle, 5546 transponder, 4177. 5546, protegimento correto, azul 4177. Portão 1, não chame pronto para o push para acionamento. Deixa lá. Cordial, bom dia, o TAM 3201, descendo para o 140, passo Adolfo. Bom dia, 3201. Aciona identificação, vigilância, via BOMF, desça para 2000, reporte localizador, altímetro padrão, o TAM 3201. 3201, autorizado BOMF, desce via, descendo para 2000, 3201. Da Fox Lot 3201. 80. Papai Juliette, Charlie Foxtrot, informação em curso, Foxtrot, prossiga. Casquete da Foxtrot, poderia coordenar o 3800 para 3800? Será coordenado 380, a parte de coordenação, Juliette, Charlie Fox. Casquete aguardando, Foxtrot, informa que o PAP será 10. 110 no PAP, por gentileza, confirme seu local de estacionamento e pista de energia decolar. Tá no pátio 3. Sente pátio 3, decolando da pista no 0, guarda de coordenação, Fox. Adianta, Fox. Juliette, Charlie Foxtrot, pronto para cópia. Papai Juliette, Charlie Foxtrot, autorizado para Sierra Bravo Tango Echo, nível de voo 380, via por Zulu 20. Decolando a pista no zero com curva à esquerda, subida Momo, transição Flock. Controle 119.8, transponder 5553, Papai Juliette, Charlie Foxtrot. Paciente, qual que está de autorizar 3-3-2-0, apenas Zulu 2-0, recorta no 0 com curva à esquerda, o acende será Momo com posição Flock, com controle 5958, transponder 5553. 5553, protegimento correto, Foxtrot, somente o controle 119.8, senhor. Parte 3, chame pronto para acionamento. Paciente, controle 19.8, chamará quando para acionamento. Paciente, abre o Salvador Azul 4177, pronto, puxa o acionamento, portão 1. Portão 1 livre, senhor, chame táxi 4177. 7 livre, puxa o acionamento, 4177. dia, Web 5898, informação Fox. Bom dia, Web 5898, informação Foxtrot, correta, para confins, eu tenho aprovado 340. O senhor está pronto para cópia? Cópia, 5898. Objeto 5898 autorizado para confins, Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 340, conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista no zero com curva à direita, subida da L até a posição lida, após direto posição bridge. Controle 119.8, aciona 5561, Webjet 5898. Autorizado confins, nível 340, rota conforme o plano, decola da 10 com curva à direita, saída da L, depois direto lida, direto bridge, 198 controle, 5561 no transponder Web 5898. Atendimento correto, Web 5898. Proton 5, chame cross para o pushback acionamento, senhor. 5898. Salvador, bom dia, Web 7749. Web 6749, informação em curso Foxtrot, prossiga. Está ciente da Fox, 340, Guarulhos. Tem autorizado, senhor, pronto para cópia? Pronto. Web 6749, autorizado para Sierra Bravo Golfo Meu, nível de voo 340 para o Whisky 50. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bidev. Controle 119.8, transponder 5551, Webjet 6749. 340, Guarulhos, Celar, Peruí 50. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bidev. Controle 198, transponder 5551, Webjet 6749. Procedimento correto, Web 6749. Portão 3, chame pronto para o pushback, Mr. Master. Camará, obrigado. Já aprovou de turno, Proton 3201. Eu tenho uma livre LS, chama estabilizado. Eu Salvador Azul 4177, pronto, táxi 46, a bordo, 3:50, confins. Confins 046-3:50, copiado. Azul 4177 tem táxi aprovado via Índia e Alfa, deu ponto de espera 0, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem no ponto de espera da 10-4177. Livre táxi via Índia e Alfa até 10, quando pronto, chama o Azul 4177, ajuste 1013. pronto no ponto de espera da 10 azul 4177. Azul 4177 autorizado alinhar e decolar, está no zero, 0330 graus, 02 nós. Livre decolagem no 04177. Foxtrot para acionamento. Livre, Foxtrot, me táxi. Tá, sente livre para acionar o Foxtrot. LS 302, 01, completa aproximação, torre 118-612, bom dia. 86, muito obrigado, bom dia também. Ok, valeu. 1-9-8, senhor, bom voo. 98, grato, excelente dia, 4177. Igualmente, senhor. Senhor Salvador, bom dia, o azul 4177, passa 1600 pés, saída da Eulida. Bom dia, azul, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado do 4177. 4177. Torre. Bom dia, TAM 3201, estabilizado em LS, visto no zero. Bom dia, TAM 3201, no tráfego avistado, ajuste padrão. Confirme, senhor, trem de pouso embaixo, trem de pouso embaixo travado, está no... Já checado, 3201. Muito bem, TAM 3201, tem pouso autorizado, pista no zero, vento calmo, ajuste padrão. Teve pouso, TAM 3201. Salvador, UFS 717, ciente da informação Foxtrot, está na posição 4. Solicito autorização de tráfego. 157, aguarde um minuto. Solo WebVet 6749, está no 3, acionamento na posição do Tivex. Livre, chama o táxi 5749. Direcionamento, chama para o táxi 6749. No solo 57, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, Kilo, parte 3. Chame no parte 3, pronto para o ingresso na parte principal. Então 3201. Alfa, Kilo, parte 3, chama na parte 3, 3201. Sete, 5717 para o Galeão 340, eu tenho aprovado a informação em curso Foxtrot, o senhor está pronto para cópia? Próximo cópia é o Objeto 5717, autorizado para o Galeão, nível de voo 340, via Whisky 50, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto Videv, controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5557, o Objeto 5717. Autorizado Galeão, nível 340, pista user A10, após decolagem curva direita da EL, transição Leda, responde 5557. A aerovia do senhor é a Perusque 50, conforme plano, senhor, e após Leda, autorizado direto, posição Videv. Depois de Leda, o F7 5717, aerovia Upwish 50. Procedimento correto, 5717. Portão 4, chame pronto para o pushback acionamento. Vai chamar pronto para o pushback acionamento, é 5717. Sou eu, papá, passagem da Kelly Foxtrot, faz o táxi. Sente, Foxtrot, aguarde um minuto. Guarda, Antônio. Bom dia, Rio 5973, cruzeiro 200. 5973, da Rio, bom dia, via Maior, desce 2000, altímetro 10 no 3, reporta localizador para sinal EVS. Totalmente entrecortado, desce para o nível 100 na Maria, ou isso? Não, para 2000, via 1013, reporta Duna para sinal EVS. Ok, desce via Maria, reporta sinal EVS em Duna. 3201. 3201, ingressa no pátio principal autorizado até o portão 09. Principal portão 9, tá? 3201, obrigado. Subject 6749 para o pushback. Libre no 3, senhor, chame táxi. Sete, autorizado, pode chamar táxi. Salvador, 5898 no gate 5 para acionamento na posição posterior, pushback. Sim, senhor, aguarde muito bem, coordenação com a equipe solo. Após a saída do pátio 3 de um Bravo Echo 40 em direção ao ponto de espera, o senhor tem livre o pushback acionamento 5898, chame táxi. De coordenação com solo, após a passagem do Bravo Echo 40 na retaguarda, está autorizado 5898. 757-17, posição 4, está ponto pronto para o pushback acionamento. 757 no session, número 2, no setor aguarde. Aguardando o FJ 757. Sinal 73, vai informar em Duna. Ok, Rio, desça para 2100 restrição online, tá? Reporta Duna, ok. Ok, 2000, obrigado. Oi, táxi. Vai iniciar o 5898, chama táxi. Correu Juliette Chaves, Foxtrot, próximo ponto 0 para ingresso. Gente, Foxtrot, ali em decola, pista 10, vento calmo, ajuste padrão.